galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 18, onde a gente vai conversar sobre videogames e arte. Eu sou o João Vicente. Eu sou o André, design não é arte. Eu sou o Jonas e na contramão. Eu sou o Leonardo Ocanha e arquitetura é arte. Eu sou o Raulzito e videogame não é arte. Mas na real, eu só tô largando uma polêmica e depois vocês vão ver que não é bem assim na hora que eu explicar no podcast. Ih, já se atrapalhou, Ah, beleza, pessoal. Então, a gente se reuniu hoje para fazer um cast especial sobre games e arte, já que vários participantes do Save Point são artistas ou lidam com arte no seu dia a dia. E hoje eu, João Vicente, vou ter o prazer de deixar a condução desse podcast para o meu amigo Jonas, que além de ser um grande artista, entende muito do assunto de artes e videogame. Então, aproveitem aí e vamos curtir essa conversa. Então, galera, essa ideia do game art surgiu de uma discussão entre amigos, assim, né? E eu, como eu sou bem da arte, né? E lógico, desde pequeno jogo games, mas eu trabalho hoje com artes. E o que acontece? Quando eu disse no podcast que ia andar na contramão, é porque eu vou falar de artistas que se utilizam de games como forma de expressão e como meio de comunicação, entendeu? Então a brincadeira seria o seguinte, cara. Como os games e as artes hoje se comunicam e se misturam, entendeu? Porque de uma simples ferramenta de entretenimento, vamos dizer assim, os games passaram para um outro patamar de estar misturando com outras áreas, desde sociabilidade, desde medicina e até arte. Eu considero assim, né? O Arlindo Machado, ele vem fazer uma citação, ele é um pesquisador em arte e tecnologia, arte e novas mídias, e vem dizer essa discussão de que se toda a arte é feita com os meios do seu tempo, as artes eletrônicas representam a expressão mais avançada da criação artística atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem da virada do terceiro milênio. Então, eu acho que o game tem se misturar bastante com as artes hoje, entendeu? E muitos artistas se utilizam desse meio para estar usufruindo e estar passando uma ideia diferente. Agora deixo aberto a discussão para a galera. Então, vou começar dizendo aí, tipo, eu falei no começo que videogame não é arte e tal, mas na verdade eu acho que quando a gente fala desse tipo de coisa, tem muita gente que vê o negócio pelo ângulo errado, sabe? Tipo, videogame é arte, é a mesma coisa perguntar, filme é arte, cinema é arte, mas eu acho que a pergunta deveria ser, todo filme é arte? Eu acho que não, sabe? Então, todo videogame é arte? Eu acho que não também. O videogame, ele é um meio, ele pode ser um meio de expressão, ou pode ser simplesmente um meio de entretenimento, mas... Eu acho isso bem interessante, Raul, porque foi bem a ideia que eu tinha pensado mesmo, sabe? Quando eu tava, matutando, raciocinando sobre o que falar nessa parte, eu me dei conta disso. Eu falei, não, a questão não é, como tu falou, preto e branco, né? Sim ou não. É uma questão que, na verdade, o videogame, ele pode sim ser arte. Eu acho que essa é uma pergunta que tem uma resposta pontual, sabe? Pode ser um meio, né? Então, assim, sabe o que é interessante sobre isso? Eu li uns meses atrás na revista Edge uma matéria de uma cronista lá da revista, uma colunista, e ela tava falando a questão, sabe quando a gente entra na discussão da violência, se o videogame pode gerar violência e tal? Ela fez uma colocação muito interessante que tem relação com esse nosso assunto, que é o seguinte: ela tava falando assim, a gente tem que parar de tratar o videogame de maneira diferente quando a gente está argumentando por um motivo ou por outro. Então, quando a gente quer justificar por que a gente com 20, 25, 30 anos ou mais joga videogame, a gente fala, não, mas é uma coisa séria, veja bem, pode abordar assuntos importantes e tal. Então a gente leva a sério. E quando vem a discussão da violência, que é uma outra discussão, as pessoas começam a dizer, não, mas veja bem, é só um jogo, é um brinquedo, é que nem qualquer filme, é que nem qualquer outra coisa que tá por aí. Não se assume. Não assume, entendeu? Então, isso é interessante, porque eu acho que o mais importante é perceber essa mídia como uma coisa mutante, né, cara? Como uma coisa que tá mudando todo dia, que já não é mais a mesma coisa de quando ela surgiu, e isso que é uma mídia nova, sabe? E até só pra completar, é uma coisa bem curiosa. Esses dias meu pai tava aqui em casa e eu mostrei o The Last of Us pra ele, que é um jogo que tem um gráfico absurdo e tal. E eu falei assim, vou fazer aquela experiência, né? Vou botar o jogo, não vou falar nada sobre o que que é. Olha isso aqui, sabe? E daqui a pouco eu tava jogando e ele demorou alguns minutos pra perguntar, tá, mas isso é um filme ou um jogo, sabe? E aquela coisa da pessoa que não tá acostumada a lidar com aquela mídia, né? Tem até dificuldade de entender o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, o outro dia ele veio aqui e eu tava mexendo no Wii U e tava vendo um vídeo do Mario novo que vai sair amanhã, do 3D World. E ele falou, pai, esses jogos são todos iguais, é sempre essa coisa de pular e tal. Então, tu vê como a visão da pessoa fica limitada àquilo que ela conhece. João, até gostaria de citar um exemplo nisso aí que me ocorreu mais cedo comentar. Minha avó, por parte de pai, hoje teria mais de 100 anos, teria acho que 101 anos. E ela me assistia jogar videogame desde pequeno. Eu tive Atari já aos 6 anos de idade. E o Atari, o NES, o Mega Drive, ela dizia assim, ó: ah, que bonitinho, vocês estão olhando o videogame. Porque o conceito de interação não entrava na cabeça da minha avó de jeito nenhum. Então é justamente essa percepção, é limitada pela experiência individual de cada um. Para ela, a televisão, ela só alimenta, ela não recebe nenhum tipo de input. E isso já muda todo o cenário, quer dizer, é uma forma diferente do cinema, da televisão, com coisas que podem ser arte. Lá no começo eu comentei que a arquitetura é arte, mas eu concordo com o Raul, até foi interessante esse contraponto, porque assim, a arquitetura é arte, mas tem certos prédios que são só construção. Eles não são arquitetura. Então, é uma maneira de ver, uma outra maneira de ver seria a arquitetura pode ser justamente um meio para se fazer arte. Mas eu acho que cada linguagem, cada mídia, ela pode ou não ser feita, mas ela tem um conceito único. Então, assim, cinema é uma coisa, não tem interação. E videogame é uma forma, uma mídia, uma linguagem diferente justamente por ter essa questão do input. Exatamente isso que eu queria dizer, assim, o videogame, ele é uma ferramenta, né, através dela, tipo, através da programação ali, tu pode transformar um videogame tanto numa obra conceitual, né, essa coisa, tipo, da obra interativa e tal, ou simplesmente numa forma de entretenimento, de diversão, né, e... Bom, dando uma puxada aqui pra minha área, que é o design... Na faculdade sempre rolava essa discussão se design era ou não era arte. Havia professores que simplesmente afirmavam que design não era arte, justamente por uma coisa que foi até citada no Braincast que eu ouvi, um pouco sobre ser simplesmente uma forma de entretenimento para atender a demanda de um cliente que quer ganhar muito dinheiro, né, no caso. Mas existia essa discussão se design também não era exatamente a mesma coisa, simplesmente atender uma demanda e por isso não poderia ser caracterizado como arte. Mas existia também a discussão de as grandes obras e os grandes artistas que a gente conhece hoje, do passado, da Idade Média, enfim, muitas vezes estavam simplesmente atendendo uma demanda de um mecenas da igreja. Eu acho que vocês estão cientes dessa... Claro, claro. Obras que hoje são vistas como uma grande maravilha da arte, basicamente foram feitas porque alguém pagou, alguém pediu. Foi um job de um cliente e tal. Olha o Michelangelo lá, pô, tá fazendo uns jobs aí. Exato. cliente chato pra caralho, etc. Aí, o cara lá da igreja, Raul, pedia pro pintor assim, ó, dá pra fazer esse amarelo um pouquinho mais azul? Exato. Imagina. Exato. Tá chegando. Daí ele fazia uma referência, assim. Ele fazia uma referência pagã no meio da parada e ficava por isso mesmo. É. Não, imagina o Papa chegando pro Michelangelo assim: "Ah, cara, isso aqui eu acho que não tá muito se comunicando bem com o nosso público-alvo, assim, né? Fazer um negócio mais colorido, assim, que chame atenção. Um negócio mais descolado pra juventude, assim, vermelho. E tal. É, as histórias de trampo do Raul são épicas. Ah, bota uns anjos pelados aí que a galera vai curtir. Mais jovial, né? Mais jovial. Anjo pelado tá em alta agora. Tá, mas assim, por que que eu tava citando essa questão do design? Porque, assim como vocês falaram que o jogo ele pode ser um meio de expressão para um artista e se tornar arte, pode ser ou pode não ser, fica essa questão de quando você está atendendo uma demanda de um cliente simplesmente para fazer dinheiro, ser uma forma de entretenimento, sem necessariamente uma expressão, mesmo que tu não tenha o interesse de expressar a tua opinião numa coisa que tu está produzindo, tu acaba meio que emitindo a tua opinião através daquela peça, daquela obra, daquele jogo. E também tem a questão de, por exemplo, assim, um cartaz de cinema feito por um designer. Uma pessoa, muitas pessoas fazem isso, inclusive, pegam cartazes de um filme que elas gostam e colocam na parede e molduram aquilo. A percepção do que é arte está mais no consumidor final do que naquele que está emitindo ou aquele que pagou para fazer. É que eu acho justamente que é o paradigma do pós-modernismo. Só palavras bonitas hoje. Não, hoje, cara, Então, assim, esse paradigma do pós-modernismo que é justamente assim, é o entorno, é a situação, é a fruição. Nas pinturas de ação, lá nos action paintings, acabava que o seguinte, o cara fazia, tipo o Jackson Pollock, fazia um monte de pintura, jogava um monte de tinta na tela e o resultado era um pano todo rabiscado, sujo de tinta. O que que era a arte? Para algumas pessoas a arte era a execução daquela pintura. A pintura em si era menos artística do que a experiência de quem podia testemunhar aquilo. E de uma certa forma, boa parte da arte pós-moderna, ela encontra a sua compreensão no olhar do observador. Ou seja, ela se torna arte a partir do momento que um observador a observa. Então o cara lá, o Duchamp, que pegou e colocou um urinol, um mictório exposto dentro do museu, o mictório no banheiro não é uma peça de arte, só porque ele é uma peça que teve uma concepção de design, com uma intenção, buscando uma certa solução e, de uma certa forma, no contexto de um museu, ela pode sim ser interpretada como arte. Eu acho que existe esse viés. Isso é uma coisa que eu... Acho que deve ter alguns vasos sanitários que as pessoas podem se emocionar ao chegar no banheiro também. É relativo. Quando o cara tá apertado, o cara se emociona, cara. Tem uns vasos que eu vejo me cago de emoção. Leonardo, mas isso é uma coisa que eu até tinha deixado anotado aqui pra falar, sabe? Que, assim, essa coisa de o que é arte, o que não é arte, é uma discussão que vem desde sempre e que nunca vai chegar a lugar nenhum, no fim das contas. Porque a moral da arte é que ela se desconstrói o tempo inteiro, sabe? Então, a partir do momento que tu cria uma definição que diz, não, a arte tem que ser assim, vai aparecer um filho da puta e fazer um troço que não é daquele jeito, sabe? Exatamente. Mas eu acho que... interessante, trouxe a questão do Champ ali, que eu acho que foi a segunda grande transformação na arte, assim, né? Que a primeira foi o Renascimento, quando o artista passou a ser um artista de fato, o artista passou a ter valor, né? Porque antes disso, pintar tela, pintar a fresco, era tipo carpintaria, sabe? Ninguém ligava pra quem é que tava fazendo aquilo. Daí, na Renascença, a figura do artista passou a ser importante. E no Dadaísmo, a ideia por trás daquilo passou a ser também importante. Sim. Não, é por isso até que hoje os nossos pais, quando a gente cresce, dizem assim, quem tu quer ser? Eu quero ser artista. Nossos pais hoje ficam felizes. Isso foi uma conquista do Renascimento. eu não sei. Várias pessoas não ficam felizes. É, eu acho que tem bastante gente que não curte muito, não. Tem, mas tem gente que já começa a chorar, meu filho, sim, é viado! Mas a questão... Não, e aí a coisa do viado, por exemplo, entra muito uma questão do rótulo. Eu tinha uma discussão com um cara sobre religião, ou seja, um tipo de erro que não se faz, mas tá bom, fui, fiz. E aonde basicamente a minha defesa na discussão era assim, ó, eu não vou te rotular de coisa nenhuma, não me rotule. Se tu tira os rótulos, a discussão fica mais simples. O problema é que as pessoas têm uma percepção limitada, então elas precisam dizer, essa arte é uma arte do tipo tal, essa arte é uma arte do tipo tal. O pós-modernismo é uma coisa tão assustadora, porque, por exemplo, assim, o que que vocês dizem assim, que estilo é o design de hoje, que estilo é a música de hoje, que estilo é... Cidade de classificação. Exatamente, e justamente a gente vive um momento de pastiche, de colagem tão grande, que tu não tem uma definição, uma rotulação de estilo. E aí, de uma certa forma, eu tenho um irmão músico. O meu pai me veio uma vez com uma preocupação super assim com o meu irmão. Meu irmão é baterista de jazz em São Paulo. Mas ele falou assim pra mim, poxa, ganhar vida como músico é difícil, né? Eu fico preocupado com o Fábio. Deu, poxa, teve muitos meses, muitos, que o Fábio ganhou em São Paulo tocando jazz mais dinheiro do que eu ganhei em Cristina trabalhando com arquitetura. Então, assim, a preocupação é que é com padrão de vida, é com status, é com rótulo. É, aí tem gente que acha que músico, que pintor ou mesmo game designer não trabalha, porque às vezes tem um trabalho que não segue um padrão. Então essa rotulação, essa modelagem... É natural, padrão, né? Convenhamos que é natural. A gente tá cercado de várias preconceitos. Sabe o que eu acho que é interessante colocar até nesse momento, cara? Que puxando de novo assim a coisa do... Tu falou do game designer ali, colocou bem, que é importante até a gente considerar. A gente teve um caso recente... Voltar pro videogame, né? É, também. Não, mas é importante, o que vocês falaram tá bem colocado, assim. E assim, ó, mas voltando pro videogame, vocês acompanharam o caso do criador do Fez, o Phil Fish, recentemente, que brigou com todo mundo e saiu do Twitter e cancelou o Fez 2. Então, para quem está ouvindo e talvez não conheça o caso, resumindo, Phil Fish é um dos criadores independentes de jogos mais conhecidos hoje, por causa de um jogo chamado Fez. E o que aconteceu foi que ele estava fazendo o segundo jogo, ele sempre foi um cara muito polêmico, muita gente ficou com raiva dele, e um comentarista de games do Game Trailers, o Marcus Beer, que faz um quadro que eu não vejo a mínima graça, que chama Annoyed Gamer. É muito ruim esse quadro. É muito ruim. É, resolveu falar mal, desceu o pau no Phil Fish e no Jonathan Blow, que é o criador do Braid. Ou seja, dois caras que, por mais polêmicos que possam ser, são game designers e artistas, na minha opinião, do maior escalão. E, cara, a reação do Phil Fish foi uma coisa que eu demorei muitos dias pra digerir, sabe? A situação toda. Porque o Phil ficou putaço quando o Marcus Beer falou mal dele. Mas por que o Marcus Beer falou mal dele? Porque várias pessoas estavam tentando contato com ele e com o Jonathan Blow sobre os próximos jogos deles. E teve uma hora que os caras engrossaram o caldo. Mas a gente sabe como é que a imprensa pode ser chata, né? Quando ela quer, assim. Então os caras falaram, cara, vocês estão invadindo a minha privacidade de um modo absurdo. E não dá mais, e xingaram, assim, sabe? Daí aquela coisa, o cara coloca uma indireta no Twitter ali, meio solta, todo mundo interpreta da maneira errada e acaba piorando mais ainda a situação. Aí o Phil Fish cancelou o Fez 2 e, cara, ele sumiu do Twitter, velho. Só se ele voltou agora, porque da última vez que eu olhei, desde, sei lá, faz meses que ele não entra no Twitter, ele vivia por lá. E o cara se queimou. O interessante é o seguinte... Esse Marcus Beer, ele era um PR, um Public Relations de empresas grandes. Então, ele era o cara que fazia o meio de campo entre as pessoas e principalmente a imprensa e os criadores de jogos. Porque vocês acham que o game designer lá, chefe do Assassin's Creed, fica atendendo telefone o dia inteiro? Não, né? Ele fica fazendo as coisas dele enquanto, sabe, alguém pede uma entrevista, tem o cara lá, o PR, que faz isso pra ele. É, agenda, fala as coisas e tal. E o Phil Fish, cara, eu vejo ele como um cara que ele tava recebendo toda a carga positiva, mas principalmente a carga negativa, sozinho, entendeu? Porque o cara é um designer, era um game designer independente que trabalhava praticamente sozinho. Todo jogo é responsabilidade dele sozinho, não adianta ele culpar. Na verdade, o que você está querendo dizer é que esse cara que falou mal do Phil Fisher, ele está acostumado com uma maneira de trabalhar com game totalmente diferente. E tal, totalmente e diferente. Já tá numa transição completa, né? Com essa onda de indie games que a gente está vendo hoje em dia. É, a maneira de trabalhar, a maneira de perceber as coisas, e nem os próprios amantes dos jogos conseguem entender que o cara, ele estava tentando fazer um jogo da maneira que ele gostava, de se expressar, e que na verdade ele não é uma estrutura de empresa que para ganhar bilhões e satisfazer todo mundo da maneira... Exatamente. Tradicional que a gente está acostumado. E acho que eles são os mais próximos que a gente tem hoje de artistas puros, assim, sabe? Eu vejo muito dessa maneira. Na área do videogame, né? É, isso. Não sei o que o Raul ia falar aí. Eu ia dizer que pra quem viu ali o Indie Game The Movie, tu vê como a rotina dos caras lá era um negócio muito estressante, né? Cara, eu quase chorei vendo aquele filme porque eu me lembrei do sofrimento que eu passei com o meu TCC, porque eu entendo mais do que talvez algumas outras pessoas que viram aquele filme, não vocês, vocês são os caras, mas eu digo assim, como eu vi aquela dedicação visceral ao trabalho, é assim, tu perde a noção da escala do teu trabalho, tu perde a noção do tamanho da invenção de moda, como diria minha mãe, que tu tá fazendo. Mas assim, ó, esse cidadão aí, o Sr. Beer, da família Beer, que tem tradição em videogame, ele fez na verdade um grande favor a Phil Fish, porque hoje tu pergunta pra alguém, você já jogou Fez? A pessoa diz, joguei ou não joguei, não importa. Se fizessem dois, você já jogou Fezes? O cara fez uma proteção boa pra você. Que volta, caralho. Parabéns. Eu vou embora daqui, cara. Eu vou fazer meu próprio podcast com jogos e prostitutas. Puxando um pouco para a parte de arte ali, rapidinho assim, na minha opinião, que a gente não consegue definir exatamente o que é arte, mas a arte para mim é uma expressão cultural de uma época, eu escrevi aqui para não esquecer. Que bonito. Bonito pra caralho, eu vou escrever um livro sobre porra. Por exemplo, na época de guerra, os artistas normalmente, a gente consegue analisar o contexto histórico de uma época baseado no que os artistas expressaram naquela época. A guerra, a religião, o pós-guerra, a depressão de uma época, os filmes e tal, eles normalmente retratam aquilo que é o sentimento de uma população, né? Então, baseado nisso, eu acho que a gente consegue muito bem encaixar os jogos nessa expressão, assim. Eu não sei exatamente o que a gente vive hoje, como o Leonardo falou muito bem, que eu acho que a gente vive numa colagem absurda de cultura pop, uma coisa referenciando a outra. Eu acho que a gente tá meio nesse contexto hoje em dia, mas eu vejo que os jogos conseguem sim expressar um pouco do que a gente vive. Seguinte, cara, os jogos conseguem expressar, conseguem passar ideias de arte, assim, que a gente consegue considerar, por exemplo, o Journey, que pegou e passou no Fire, entendeu? Teve toda uma consagração de ser arte, entendeu? Sim, ser um game sim. Diferente. Uh-huh. Assim como também os artistas conseguem usufruir do game, entendeu? Pra estar passando e revolucionando suas ideias, entende? É isso que eu acho bacana. Na verdade, até essa questão do Kickstarter, do crowdfunding e da internet possibilitar tanto que artistas consigam se expressar de uma maneira mais barata, enfim, tipo, o cara do Fez ali, ele é um cara meio que sozinho, eu não sei muito sobre a produção do cara, mas ele é um cara que peitou sozinho o projeto, né? Eu acho que, de certa forma, a expressão da nossa época hoje em dia é a possibilidade de um artista conseguir se expressar tão fácil através da internet e conseguir uma divulgação e uma conectividade com o resto do mundo tão grande que é o que tem hoje, né? Até tu perguntou do Fez, assim, o Phil Fish, ele é com certeza a grande mente por trás do jogo, mas ele não programou ele tudo sozinho. Não programou tudo sozinho, né? Ele tem outras pessoas ali que trabalharam com ele e tal. Mas isso é interessante porque eu gosto muito de jogos, ou eu percebo que eu acabo gostando muito de jogos que foram baseados na visão de uma pessoa. Sabe? Porque esses jogos tendem a se diferenciar, né? Tendem a se diferenciar e tendem a atrair mais o jogador. Então, assim, ó, até o Metal Gear, que é um jogo mainstream hoje, ele traz tanta coisa do Hideo Kojima que, sabe, que só tá ali porque o Kojima é meio louco, japa. É, ele tem um braço forte ali pra levar. É, e tipo, o cara faz um jogo de orçamento milionário que é feito pra vender cópia, que é system seller, e ele consegue colocar piada de peido e o cara tendo diarreia no meio do campo de guerra, sabe? Que é uma coisa que... maluca, assim. Que é uma coisa... ou então o cara vendo a menininha lá de lingerie, que nem acontece no Peace Walker, que é uma coisa japonesa demais, assim, pro ocidente, mas ele consegue colocar, sabe? Sim. Então, assim, mesmo jogos feitos por equipes relativamente grandes, ou por exemplo, o Shadow of the Colossus. O Shadow of the Colossus, que é feito por uma equipe de 30, 40 pessoas. Mas ele é muito baseado na visão do Fumito Ueda, entendeu? Isso, o Fumito é um cara massa que eu ia citar, e como eu digo, ele fuma alguma coisa e tem os Fumito dele lá, e tem umas ideias muito loucas. E justamente pra deixar depois o Raul falar aqui, que eu acho que até o Japão às vezes nos brinda com alguns trabalhos até mais artísticos do ponto de vista de expressão gráfica, de expressão musical, de experiência interativa, por uma cultural não necessidade de conexão com a realidade, porque às vezes os jogos do Ocidente são muito mais simulacro e menos arte. Ô João, já que tu tinha falado ali desse lance da personalidade do cara que tá por trás, assim, sabe? Eu tava pensando aqui, como a gente falou há pouco tempo atrás que a arte é uma coisa que é até meio difícil definir, principalmente hoje em dia, assim, que a gente tem tanta informação, sabe? E o André ali falou, né, que pra ele a arte é a expressão de uma época, assim, né, e é engraçado que por causa dessa pluralidade, assim, eu acho que é normal que todo mundo tenha uma visão um pouco diferente, assim, do que é e do que não é arte, sabe? E pra mim, eu acho que a arte hoje em dia, ela tem dois pontos, assim, que eu acho que meio que definem ela, né, que é... Uma delas é justamente essa coisa de tu ter uma personalidade do artista que tá por trás, sabe? Tipo, transparecendo ali uma coisa que a gente vê muito nos jogos independentes hoje em dia, o próprio Fez, o Braid. Eu acho que isso só não basta, assim, sabe? A minha visão agora, tá? Opinião pessoal, eu acho que a arte, hoje em dia, ela precisa suscitar uma discussão, sabe? Tipo, ir além do simples entretenimento e te fazer pensar em alguma coisa. E daí, tipo, voltando pra parte dos jogos independentes, assim, o jogo que me fez pensar nessa coisa foi o Braid, sabe? Tipo, o Leonardo mostrou o Braid um dia que eu tava lá na casa dele. Não, eu enchi o saco pra tu e o Fernando jogarem o Braid. Foi. Tá, foi. Tu encheu o saco pra eu e o Fernando jogar Braid. E daí, tipo... Mas quando eu joguei Braid, principalmente quando eu fechei o Braid, foi quando me veio na mente assim, tipo, porra, cara, isso aqui não foi só um jogo, sabe? Isso aqui foi um pouco além disso, sabe? Porque ele usou a mecânica do jogo como forma de contar a história, sabe? Tipo, que por mais que fosse uma história relativamente simples, assim, se não fosse aquela mecânica de tu voltar no tempo e de tu entender os puzzles do jogo e de tu chegar no final e ver o que ele tava querendo dizer com toda aquela conversa sobre o tempo ali, eu acho que é uma história que tá intrinsecamente ligada à mecânica do jogo, sabe? E pra mim foi naquele ponto que eu vi que o videogame tava indo além, sabe, do simples entretenimento. Sim, eu acho que na verdade o Braid ele se destaca muito por se diferenciar. Esse negócio da mecânica, ele te prende, te faz pensar de uma maneira diferente do que tu pensa tradicionalmente, né? Então isso te marca muito profundamente. Eu acho que tu falou ali da história, né? A história é um pouco simples, eu acho que na verdade não é só a história que define se o jogo é bom ou não, ou se é arte ou não, mas é essa diferenciação mesmo de um artista te fazer pensar de uma maneira que tu não tá acostumado, ou te dar uma visão diferente da tua. Que é a fruição. Quer dizer, é um jogo que ele te proporciona essa fruição, e ao mesmo tempo, assim, ele tem a coisa da, da história simples, mas ele tem também uma segunda interpretação para essa história, que é fechando lá com as estrelas. Aquilo foi difícil pra caralho, só com o GameFAQs, porque eu nunca teria achado nenhuma estrela naquela porra daquele jogo. Ah, é impossível, é impossível. Então, não, é bizarro, mas assim, vale o replay mesmo com o GameFAQs, por causa da fruição alternativa. E o que eu acho legal do Braid, assim, analisando, o Raul nos linkou alguns vídeos muito interessantes, jogos, o MoMA, o Museu, né, de arte moderna, comprar jogos para exposição e analisar quais jogos deveriam estar lá ou não. Ou seja, nem todo cinema, que é um exemplo de mais fácil de gestão, é arte, mas o cinema de entretenimento também é necessário. Os jogos de entretenimento também são. E o outro ponto, o outro vídeo que o Raul colocou, que foi super interessante, era a questão, por exemplo, de retratar o sexo nos jogos. Chegaremos lá depois. O que eu achei interessante desses vídeos, do que o pessoal do Brainstorm 9 falou, e de outras leituras, é o seguinte: o Braid, ele conseguiu ser um jogo artístico com uma concepção gráfica, musical, mas sobretudo de narrativa e game design. Ou seja, o game design integra todo o conceito. O game design é insolúvel do conceito daquele jogo como arte. E ele ainda se valeu de uma linguagem muito própria dos videogames, que é o jogo de plataforma. E várias citações, referências e nods ao Mario e outros jogos clássicos. Então eu acho muito assim, é uma forma de arte. É tradicional daquilo que, sim, eu falei antes, é meio que da nossa época agora, né? Uma coisa referencial a outra constantemente. Exatamente, que é a questão dessa cross-referência. O mundo é uma Lady Gaga que faz milhões de citações de tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, o cara tá cheio das frases de efeito hoje, cara. Barbaridade. Então, mas era um assunto importante. O tempo dos cavaleiros é precioso. Eu tinha que estar afiado. Vocês não esperariam menos de mim. Então, justamente a questão que eu digo assim, ó, o Braid consegue ser, eu acho que é uma das formas mais puras de game art, porque ele não é só sensorial. Ele tem a mecânica, ele é muito bem concebido. Beleza, complementando um pouco o que o Raul falou e que o André falou, cara, eu queria só dar uma mencionada assim, que pra mim, na questão de arte, durante todo esse tempo de evolução de arte e tal, todos os meios de evolução foram sendo utilizados na arte, entendeu? Eles foram retirando desde tijolo ao mictório, seja lá, urinol, entendeu? E eu vejo que hoje, nos tempos atuais hoje, a gente acaba se utilizando dos meios que a gente tem. Seja o videogame, eu trabalho com hack, com arte eletrônica, entendeu? E eu acho bastante legal essa questão. E aí, quando se tá de game, entendeu? Agora, como eu falei que eu ia dar na contramão, eu vou citar três games assim, de três artistas diferentes, que na verdade são artistas, eles não são game designers, nada, eles acabaram desenvolvendo o game em prol de uma proposta deles. Então, o primeiro que eu vou falar é o Cozinheiro das Almas, é de 2006, para te ver como essa história já tem uma longa caminhada, né? Que é do grupo Poéticas Digitais lá da USP de São Paulo, que o Gilberto Prado, que é um grande pesquisador de arte e mídia, está super envolvido. Outro link na descrição aí. Cara, eu vou colocar depois os links com vídeo no YouTube, tá, uma coisa bem bacana. Sim, passa tudo pro João, daí ele bota na descrição lá. Não, com certeza. Aí outro game que ficou legal também foi o de 2011, que se chama Campo Minado, que é do Claudio Bueno, e que é um lance muito aquele louco. Windows? Oi? Aquele do Windows, tá? Não, cara, Campo Minado, tipo, não é do Windows, cara. Campo Minado, ele trabalha com geolocalização e o game é dentro do celular, cara. Então, ou seja, tu vai se movimentando. É um jogo daqueles de realidade aumentada, assim, que tu usa geolocalização. Isso mesmo, de realidade aumentada. E o terceiro game que eu vou falar assim, é lógico, esses três games tu acha na internet, tu visualiza eles, tu até consegue jogar, entendeu? Mas a proposta em si foi tá participando dos eventos. Então, alguns funcionam, alguns outros não. Como o Desertejo. O Desertejo é um ambiente imersivo, virtual, foi criado pelo Gilberto Prado há muito tempo atrás também, eu acho que é antes de 2006 ainda, e que a intenção é só navegar por ambientes diferentes, entendeu? É caverna, praia, se não me engano, e montanhas. E tu vai pegando itens e vai modificando o seu caminho, a sua história. É como se fosse uma busca pela alma, assim, um lance bem louco. Então, as três ideias, os três jogos que eu tinha que falar, por exemplo, pra citando um caminho inverso, que seria do artista pro game, seriam esses. Não sei se veio acrescentar e o que a galera pensa também, né? Tem já um conceito que às vezes geralmente vira polêmico no Steam por questões comerciais, que é o conceito de non-game. Basicamente, eu tive a oportunidade fantástica de jogar via Humble Bundle alguns pacotes comprados. Às vezes a gente procura focar, vou pegar alguns jogos que sejam mais curtos para poder usufruir do que eu investi ali. E, por exemplo, jogos como Proteus ou Dear Esther, que o Proteus ele é muito sensorial da questão da visão, da audição, muitas cores, ele tem um ambiente, assim, é uma ilha, tem uns bichinhos, o gráfico parece um gráfico 3D de Atari, então tem uma linguagem que remete ao videogame. Ele é só uma experiência. Minha noiva, que não é gamer, sentou, experimentou, jogou aquilo, não tem objetivo, não tem, mas ela gostou daquela vivência. E o Dear Esther, ele tem uma coisa de poesia junto com a questão sensorial, junto com a questão perceptiva, quer dizer, tem alguns detalhes para tu perceber. E é interessante que ele tem uma narração super desconexa, ou seja, tu monta aqueles pedaços, tu pode jogar mais de uma vez e ouvir partes diferentes da narrativa, mas assim, é a experiência. Ele não é um jogo, ele não tem um objetivo, não tem itens. Qual que é o objetivo? É tu viver aquela questão. Aí geralmente acaba surgindo polêmica disso e chama atenção, porque no Steam o pessoal dizendo, comprei essa porcaria, isso não é um jogo, isso não presta, joguei meu dinheiro fora, quero dinheiro de volta. Então é complicado porque não tem essa percepção. Não dá pra tirar em multiplayer, não ganha XP. Se não tem achievement, eu nem jogo. Eu só queria falar que foi muito legal essa fala do Canha pela vivência e experiência, cara. Duas palavras bem importantes. Então, eu acho que até um pouco do preconceito que os jogos, os games, eles carregam, tá um pouco na... A questão do jogar, a palavra jogar, ela já tá carregando um conceito de que tu tá se divertindo de uma maneira despretensiosa, né? E isso já carrega um certo estigma na sociedade em relação aos games. E quando o Leonardo falou dessa parada de não jogo, é porque realmente os jogos eles surgiram com essa questão de entretenimento, mas hoje em dia ela é... Existe essa exploração de um não jogo de uma maneira não competitiva, de ser uma experiência audiovisual, uma experiência hipermediática, que a gente fala. Até no meu TCC eu falei um pouco sobre quadrinhos e um pouco sobre quadrinhos digitais. E tem alguns quadrinhos digitais que eles são praticamente jogos, cara, porque eles são meio que aquela... Sabe livro de RPG que tu escolhe teu caminho? E sim, interativos. Interativos, totalmente interativos. E é uma experiência hipermediática, assim, no sentido de hipermídia, eu estudo no design, que é uma questão de muito ligada à web, de usar aplicativos que se interagem, é meio que uma coisa, usar som, usar imagem, usar animação, tudo ao mesmo tempo. É quase uma experiência muito sensorial, né? Audiovisual, né? Nos videogames também tem a questão do feedback corporal, tem a questão dos controles tremerem, às vezes tem os acessórios, a pessoa vivenciar aquilo com o tato também, com todo o sentido. Eu acho que isso dialoga bem com o que o Jonas estava falando sobre os artistas que tentaram criar. Eu sinceramente não conheço o que ele citou ali em 2006, etc. Mas eu acho que tem a ver com essa questão de o artista tá querendo criar uma experiência, que eu acho que a palavra-chave seria experiência e interatividade, né? Como o Jonas falou ali, né? Criar essa experiência interativa entre o artista e o usuário, criando uma mensagem, né? Que é basicamente, para mim, arte também é mandar uma mensagem para alguém. E eu acho que os jogos acabam patinando um pouco nesses conceitos que é meio nebuloso, né? Por tu chamar um game de jogo, uma coisa de entretenimento puro, acho que as pessoas dificilmente conseguem perceber que um jogo ele pode ser também uma experiência interativa que não necessariamente dá um tiro na cabeça de alguém, como o Leonardo falou ali, da galera reclamando no Steam, de que tipo, porra, eu paguei nessa merda aqui, não sei o que... Tá tão arraigado já que é difícil até das pessoas conseguirem observar que o jogo pode ser uma experiência audiovisual, né? Não, e uma coisa diferente, né, André? Uma coisa diferente, né, do que você acha que é, sabe? É, sabe que sim, isso diferente, mas não necessariamente errado, né? Essa que é a questão. É. Vai lá, Raul. Isso que tu falou ali, eu acho que é uma coisa que até os caras do Brainstorm 9 falaram no podcast deles, que eles estudaram mais que a gente, eu acho, pra fazer o cast. Mas, assim, que muita gente que critica essa coisa de videogame ser considerado arte, ou então considerar que tu pode fazer arte com videogame, é justamente que o videogame, ele é um jogo, sabe? Que ele tem um objetivo, que tu pode ganhar ou perder, sabe? Ele é visto como... Ah, tá, eu lembrei dessa parte. É visto como um brinquedo para criança, portanto, não pertence à vida adulta, portanto, não pode ser arte. Sim. Sendo que, inclusive do ponto de vista do design, tem muitos brinquedos que são arte pura do ponto de vista do design e do ponto de vista de objeto de interação. A vivência que ele proporciona pode sim ser considerada artística, então é um preconceito muito grande. Mas sobre preconceito, daria vários podcasts só sobre preconceito. Assim, uma sexualidade, uma religião diferente, por que que ela é discriminada? Porque as pessoas não conseguem interpretar, perceber a diversidade, perceber essa liberdade que o outro tem de fazer uma escolha diferente. Até assim, né? E eu acho que muitas pessoas que questionam a validade do videogame também gostariam de ter mais entretenimento. Ou, por exemplo, uma pessoa que valoriza muito esportes, a pessoa joga golfe por lazer. Qual a função de jogar golfe? Não é experimentar aquilo? A questão do competitivo para os jogos AAA ou para os esportes ou outras coisas, não tem um fator estimulante? Não estimula o pensamento, a existência da pessoa como um todo, de uma certa forma? Sabe o que eu acho que encaixa bem, desculpa interromper. À vontade. O que eu acho que encaixa bem nisso, eu ia falar antes até, é a questão de a resposta que a gente recebe. Porque vocês estavam colocando muito bem ali que como o videogame é diferente do cinema, porque tem a interação, né? E como a tua avó falava, tá olhando o videogame, a minha avó falava assim também, sabe? Ah, eles estão olhando o videogame. Então, assim, muitas pessoas precisam dessa resposta imediata. Então, por isso que o jogo de tiro é tão fácil de funcionar, se ele for relativamente bem feito, né? Porque tu atira, o cara morre e tu tem uma resposta imediata. Enquanto isso, se tu for pedir pro cara jogar Journey e dizer, cara, tu vai ficar 2 horas viajando nesse deserto e olhando pro cenário, sendo que na verdade Journey não é só isso, ele tem, chega a ter puzzles e tudo, né? Mas assim, ele é muito mais um jogo de contemplação e tal. Aí é que tá, é uma coisa que tu tá exigindo uma coisa diferente da pessoa. Então tem muito a ver isso com a velocidade dessa resposta, porque Journey pra mim foi uma experiência absurda, assim, sabe? Eu acho que a questão não é nem a velocidade da resposta, é a imersão que tu tem naquilo mesmo, né? Porque o cara que joga um jogo de tiro, ele não tá realmente imerso no jogo de tiro, sabe? Ele tá ali... É uma coisa rápida, né, cara? Mas eu acho que o tempo de resposta influencia sim, porque até no cinema, na música e tal, as pessoas querem É meio que um prazer imediato, assim, né? Tipo, sim, é verdade. Até na música, assim, o que é entretenimento, afinal? É só uma música alegre? É só uma música que extremamente rápida, entendeu? Tipo, a arte, as pessoas percebem a arte de uma maneira muito pessoal e a gente tá meio educado a ter respostas rápidas em tudo. A gente não quer ficar contemplando, vou escutar o CD do Pink Floyd aqui. Vou chegar, botar meu fone e simplesmente curtir o som e sentir aquilo. Na verdade, a nossa sociedade está toda preparada para ter respostas rápidas para tudo, né? Bom, pessoal, a gente podia falar então sobre como que os videogames são vistos na nossa sociedade, porque já que muitas pessoas não consideram eles como arte, o que elas consideram então? Será que eles consideram uma coisa boa, uma coisa ruim? Será que essa visão vai mudar? Mas vocês acham que essa imagem dos jogos ela pode mudar? Porque o Kanye tá falando que sim, que se a gente tiver produções de vários tipos de qualidade e ir agregando isso no cotidiano das pessoas, eu acho que já mudou muito de um tempo pra cá. Mas tu acha que essa visão, vocês acham que essa visão do gamer, dos jogos, vai mudar? Será que um dia a gente vai poder estar Eu acho que é um otimista incorrigível. Eu sou um otimista incorrigível, então assim, eu acredito que pode mudar, mas por exemplo, como tu fala pra alguém que não assiste anime, que tu gosta de anime, quando essa pessoa nunca viu um anime na vida, mas já viu aqueles gordos cebosos otaku fantasiado da puta que pariu laranja com azul? Entendeu? Fantasiado de mulher, tá ligado? Velho. De Sakura Card Captors, assim, gordo de mesmo. É que, na real, eu acho que o que pode acontecer é, já tá acontecendo, na verdade, o videogame sair um pouco desse limbo de ser, tipo, puramente... Não vou dizer um limbo, assim, mas deixar de ser conhecido apenas como um brinquedo, assim, sabe? E... Vamos falar do limbo, é um bom jogo. Sim, limbo. Vamos falar também, mas só uma brincadeira, pra gente ter uma... Só pra ter uma noção. É, videogame como ferramenta social. Second Life. Como é que fica a situação? Já é um caminho, já é um passo diferente, entendeu? É, tem... Então, assim, existe essa vivência, essa questão da socialização, essa interface que a gente tem inegável hoje entre vida virtual e real, que existe esse constante, né? Ah, não, mas assim, um pouco, a pergunta que foi feita ali foi se como a percepção o mundo, pode mudar. É, então. Se a percepção sobre os videogames vai mudar. Eu acho que o que pode mudar, na verdade, é uma integração maior na sociedade e um entendimento de que beleza, jogar videogame é uma coisa legal, sabe? Tipo, não, eu vejo assim, aceitável. Ó. É, eu vejo assim, ó, eu ando sempre com algum videogame portátil e geralmente algum intervalo, alguma coisa, eu tô com ele na mão, tô jogando e com o tempo eu fui perdendo assim a vergonha, sabe? Então, com o tempo, com certeza, essa mídia vai estar bem mais integrada na sociedade e vai se tornar bem mais comum tu. O que tu tá fazendo? Não, tô jogando aqui no celular um RPG. Entendi, sabe? Essa vai ser a diferença. Ah, o cara tá jogando o jogo dele, beleza? Ele não quis ler o jornal agora, ele quis jogar. Uma coisa assim, é porque eu digo... convenhamos que, bem o que tu falou, né? Tu tá num meio que não... Que via de regra não era assim, o meio que tu vai... Exato. Mas na verdade muita gente joga, entendesse? Então assim, cada vez mais as pessoas estão falando e tal, eu acho que isso vai se... Tá mudando. Mas é que eu vivo num meio assim, no design, assim, galera mais de publicidade, ela normalmente curte essas coisas e tal, e eu me sinto mais tranquilo de falar, mas mesmo assim... Sempre rola aquele pessoal que olha assim, pô, eu cheguei em casa, joguei videogame e acha inútil, assim, daí chega, abre e vê duas temporadas de House na noite e acha que tá muito mais tranquilo do que eu, tá ligado? Eu só acho que o que não vai mudar tanto é a questão de as pessoas não vão chegar na rua e te abraçar e chorar porque jogaram um Journey ontem à noite e se emocionaram, não, entendeu? Acho que não vai chegar nessa amplitude, assim. Assim como filmes. Como eu sempre brinco, o filme iraniano em preto e branco nunca vai ser o top do cinema, sabe? O top vai ser o hollywoodiano. Temos de venda, né? É isso, de venda, de todo mundo conhecer, de tu poder conversar com qualquer um, sabe? Então, isso é um outro passo muito diferente. Mas, com certeza, o videogame é uma... Desculpa, assim como tu falou, desculpa também. Assim como tu falou no cinema, eu acho que hoje em dia tu consegue entender por que existem os filmes blockbuster e por que alguns filmes são financiados de maneira diferente para expressar a visão de um diretor, para expressar a visão de um roteirista. É, exatamente. Dá pra existir essa coexistência saudável dessa coisa mais artística e dessa coisa mais blockbuster. Nos games vai ser a mesma coisa, quanto mais os games amadurecerem pra esse ponto mais parecido com o cinema, assim, apesar de a gente sempre falar, o cinema tá cheio de merda e tal, mas cheio de merda, mas também tá cheio de coisa boa todo tempo e a gente muitas vezes não percebe e tal. Não, e eu ia dizer às vezes um diretor, alguma coisa, tem que fazer um filme mainstream pra pagar o seu projeto. Exatamente. Então essa coexistência existe e é saudável, de certa forma, né? Então acho que eu também sou positivo pra achar que os jogos vão chegar nesse patamar um pouquinho mais maduros. É, até porque essa cultura blockbuster, querendo ou não, ela é necessária pra gente, né? Volta e meia o cara vai querer ver um Vingadores, ver um Pacific Rim e vai se divertir, né? Senão a indústria morre e acaba, cara. Mas é porque a indústria do entretenimento também é importante, justamente. Se só tivesse game art, talvez fosse ser um saco. Tipo, meu, queria fazer uns pontos agora e rir da pontuação ridícula que o Raul fez. E isso seria divertido, não queria fruir a arte naquele momento, entende? Sexo veio e pornografia. Raul, fala um pouquinho daquele vídeo que tu mandou pra nós lá, que eu achei foda demais aquele vídeo. É Extra Credits, o nome do alguém canal. Alguém pode dar uma resumida? É esse aqui, ó. Peraí. Sim, eu vou falar dele agora. O link vai estar na postagem. Mas enfim, o vídeo, ele faz uma análise do sexo e da sexualidade nos jogos. E ele puxa um ponto interessante, assim, na hora que ele compara com outros meios artísticos, digamos assim, e diz que o videogame ainda não conseguiu representar o sexo e a sexualidade de uma maneira adulta, assim, com maturidade. Porque é verdade, assim, sempre que aparece uma cena de sexo ou algum conteúdo sexual num jogo, tipo, eu acho que tudo. Não sei se eu sou eu, mas eu acho que todo mundo fica meio desconfortável com a situação, assim. Pô, eu lembro de ter visto uma cena de algum God of War, que eu não lembro qual era agora, que tinha Afrodite. Isso, é isso mesmo. É, e daí tinha um daqueles minigamezinhos que tem que ficar apertando os botões na hora certa e tal. E daí, eu li aquilo, tipo, porra, cara, foi meio forçação de barra, assim, sabe? Ah, cara, mas sexo também é sobre apertar os botãozinhos na hora certa. Quem tu anda fazendo sexo. Com o que tu anda fazendo sexo, João, mas... Mas eu acho que isso dialoga um pouquinho com o que eu tinha falado antes sobre a arte ser uma expressão cultural de uma época. Eu acho que a questão da sexualidade, ela tá... A nossa visão sobre sexualidade está mudando muito ultimamente, assim, né? As discussões estão bem diferentes, a questão da visão da mulher e como ela é representada em quadrinhos e nos jogos, principalmente, que normalmente é de uma maneira ridícula e apelativa. E da diversidade sexual também. É, com certeza. Isso tá começando a ser representado em jogos, por exemplo, Dragon Age ou o Mass Effect, que pode ter relacionamento homossexual e isso está aberto. Eu acho que isso é uma expressão do nosso tempo que tá se refletindo na arte que é o jogo. Então eu acho que isso é uma das coisas que realmente valida pra mim, né, os jogos como uma expressão. Sabe, interessante ter falado isso, porque daí tem um outro vídeo do mesmo canal que eu procuro pra colar na descrição, que ele cita um jogo que eu não joguei, eu conheci através do vídeo, chamado Persona 4, se não me engano. Ah, eu joguei. E que tem um personagem no jogo que ele é homossexual e... Isso. E que daí tem todo um trabalho, assim, a respeito de que ele se vê como um homem, como um cara machão, assim, mas daí tu entra na mente dele, eu acho, alguma coisa, assim, e daí tu lida com toda aquela dúvida que ele tem de que todo mundo botou na cabeça dele, a sociedade botou na cabeça dele que ser homossexual é uma coisa que tira a masculinidade dele e tal. E que, pô, eu... Pelo que eu vi no vídeo, assim, eu achei uma maneira muito adulta, assim, de se lidar com a sexualidade. Não, Raul, o Persona 4 faz esse trabalho, cara, de uma maneira primorosa. Eu fechei ele inteiro, então agora eu vou falar um pouquinho. O que acontece no Persona? Ele faz essa análise de todos os personagens, tem um conflito psicológico muito grande. E isso está intrinsecamente ligado com a mecânica de jogo, o que, mais uma vez, é muito legal. Então, por exemplo, o personagem, ele é alguém que foi capturado pro mundo da televisão, que é onde tem as dungeons. Quando tu chega no final, tu vai enfrentar a forma alterada daquela pessoa que tu tá tentando salvar. Que é o quê? Uma representação do conflito que ela tem. E o que acontece com esse personagem, que é o Kanji, é exatamente isso. Ele é um cara que chega como... Parece um motoqueiro, assim, ó. Parece o líder da gangue dos motoqueiros, sabe? Machão, roupa preta, umas correntes e tal. E sempre que, cara, sempre que alguém questiona a sexualidade dele, é muito engraçado, porque ele conhece uma personagem que entra pro teu grupo depois, que é um cara que parece uma menina. É uma menina que parece um cara, desculpa. É uma menina masculinizada. É meio que o conflito dele é o contrário. E ele começa a se sentir atraído por ela e ele não entende o que tá acontecendo, cara. Ele fica extremamente envergonhado, assim. Tipo, aquele cara machão, sabe, que ele bate o pé e briga com quem precisar. Quando ele é colocado no conflito da sexualidade, ele quebra, sabe? O cara, ele quebra totalmente, assim. E que ano é esse jogo? Esse jogo é um jogo que saiu bem no finalzinho da vida do Play 2, quando o Play 3 já tinha sido lançado. Uhum. Então ele é de 2007? É, por aí. E ele tem um remake que eu joguei pro PlayStation Vita, que é o Persona 4 The Golden. Que é o mesmo, ele que é uma visão bem madura, né? Porque nessa época já não se via tanto isso. E sim, batendo de novo na tecla que eu tava falando, eu acho que essa discussão sobre sexualidade tá muito mais aberta hoje em dia. Eu acho que na época dos anos 90, o Contra Alien Wars, ele não ia conseguir de forma nenhuma abordar a sexualidade de uma maneira profunda como tá sendo expresso hoje em dia. E até porque eu acho que esse personagem, o Kanji, não deixa de ser um análogo do gamer ao longo dos anos, assim, porque... Claro. Porque essa mídia, ela tá crescendo junto com a gente, né, cara? Então, quando a gente era adolescente, ela... Talvez ela ainda esteja na adolescência, né? E talvez a gente também ainda esteja na adolescência. Então, imagina como que tu com 12, 13 anos ou 15 ia querer ser questionado da tua sexualidade. Tu queria jogar jogo de macho, entendeu? Tu queria personagem macho no teu jogo. Cara que... Tipo Contra, atirar, né? O Contra tipo surgiu contra, pra... Entendeu? Surgiu pra... Então, assim, agora... É anos 90 na veia, né? Na verdade, assim, a sexualidade no Contra, ela é determinada da seguinte maneira. Fechou Contra, macho. Fechou Contra com Konami Code, viadinho. É, isso aí. E o Persona... Salvando o State é bissexual, né? É. Beija rapazes. E o Persona 4, ele é um, Persona 4 já é um jogo que ele é a consequência de um crescimento muito grande. Porque ele é um RPG japonês clássico em vários sentidos. Com batalha por turno, com uma exploração de mapa semelhante a muito RPG clássico. Mas ele foge totalmente da temática, sei lá, medieval, qualquer coisa que tu queira citar. Ele não é nem medieval, nem futurista. Cara, ele é o mais normal possível, assim. É um cara que morava na capital, na cidade grande, foi morar na cidade de interior do Japão, e tá acontecendo uma série de assassinatos na cidade, e ele e os amigos dele da escola acabam virando o time de investigação, sabe? Aí tudo bem, né? É fantasioso, tá ligado? Mas tu vê que não, ele parte de uma premissa... Não, tá, mas não é futurista? Não. Tá, mas não é um castelo? Também não. Ele foge do rótulo. Ele foge totalmente do rótulo e ele não deixa de ser um RPG tradicional, sabe? Uhum. E ele tem essa temática bem forte. Eu ouvi falar muito bem dele. Nossa, assim, cara, sobre... o Persona 4 é animal. There's this girl. Her name is Lonnie. And she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." Fazendo uma ponte agora, a questão de temática e a questão, por exemplo, da sexualidade ali que a gente estava falando. Então, assim, várias formas de arte usam essa a mídia, a sua própria mídia, para discutir até filosoficamente questão de vida, morte, existência, e o sexo não é diferente, só porque a maneira como ele está sendo visto... Como qualquer arte, né? Como qualquer arte, só porque, assim, o videogame não tem essa maturidade ainda hoje. Eu estava lá, achei interessante esse ponto no vídeo que o Raul colocou, justamente porque ele não usa a maneira artística, ele usa o mesmo que o Gibi faz, pega e coloca lá, o que é uma figura feminina? É uma mulher com peitão, cinturinha, quadrusão. E aí, por quê? Porque ele tá, na verdade, tornando objeto, a mulher não tá justamente focando no ponto. Ou, por exemplo, a questão que o Raul colocou, da gratuidade da cena de sexo, não acrescenta e até decrescenta, tira, atrapalha. Eu sempre acho que decrescenta, mas então, é onde fica chegando. E a grande cagada que a indústria do videogame faz é, ela geralmente não trata de afetividade, sexualidade, que são temas super ricos do ponto de vista humano. Ela só pega assim, e toca na tua cara. É, agora tu vai comer essa mulher e tu tem que apertar a bola agora. Agora tu tem que apertar triângulo. Agora tu tem que... Sabe, é uma bosta isso. É. E girar o analógico, né? Fazer o círculo. Então, justamente assim, ó, uma mudança de foco poderia transcender. O próprio vídeo fala, vai estar lá na descrição do podcast, o próprio vídeo esse que trata de sexualidade, ele cita um jogo que eu acho lindíssimo, que é o Aiko, também do Fumito Ueda, que é o do Shadow of Colossus, onde, assim, existe uma relação de afetividade entre os personagens, que é simbolizada pela mão dada e pela questão da proteção. Então, assim, essa é uma maneira de tu tratar a questão do sentimento e da sexualidade sem tu ir lá e colocar o cara comendo a mulher, tu tem que apertar os botões no tempo certo. Mas é que cai naquilo ali que a gente falou, Canha, que é uma mídia nova, né, cara? Ela não sabe se expressar ainda, entendeu? Ela ainda não sabe o que fazer com a jogadora mulher, ainda não sabe o que fazer com sexo, não sabe o que fazer com drogas, não sabe o que fazer, sabe? Tipo, lança um jogo que nem o GTA V, que chegou e disse assim, beleza, a minha classificação é 18 ou 17 anos nos Estados Unidos, não sei, minha classificação é 18 anos, então tá, vai ser drogas e putaria na cara de vocês. Aí vai o pai, compra pro filho de 13 anos e acha ruim, sabe? Então, assim, é uma mídia que ninguém sabe o que ela mesma leva sabe a sério, fazer. Ninguém leva a sério. Quando tá escrito 18 anos ali, o cara também não leva a sério, entendeu? Ele acha, ah, tá, não, vai, imagina os bonequinhos ali, vão se atirar. É aí joguinho, quando, né? Joguinho. É, aí quando o cara vê, porra, cara, os caras usando droga, assim, foda, falei. Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Jonas, finalizando, tá dando mais uma detalhada nessa parte que vocês falaram agora, cara, é que tem um campo de estudo que algum de vocês já deve ter ouvido falar, que é aquele data mining. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas enfim, eles sabem exatamente o que a gente quer e sabem quanto tempo a gente fica permanece numa sala num jogo. Sim, o data mining seria assim, por exemplo, de buscar nos beta testers ver o que dá o melhor resultado e fornecer o que... Isso, é a mineração de dados e buscar o máximo de fruição de, vamos dizer, de prender o usuário aquilo. É, funciona tanto com os adultos quanto com as crianças. Tu imagina que nem o GTA, por exemplo. Pô, eu não fumo, eu não bebo, eu não como puta e eu não dirijo. Eu sou de menor. Eu posso fazer tudo isso no videogame, entendeu? Fica uma coisa muito ampla, muito aberta. Lógico, são duas coisas diferentes. Tô falando da questão de idade pro GTA e a questão de busca de dados que nem meu, ou teu, ou do João, ou de qualquer outro jogador, entendeu? Pra otimizar e fazer a gente ficar, permanecer mais tempo no jogo. Então, uma coisa até que tu falou disso aí, é duas coisas interessantes. Como todo mundo sabe, a Valve coleta muitas e muitas informações através do sistema dela, né? Do teu computador. Então, eles utilizam essas informações de maneira muito perspicaz e, assim, infelizmente é uma empresa que eu não vejo ela sendo evil, sabe? Ela, claro que ela quer ganhar dinheiro, claro que ela tá buscando o maior número, atingir o maior número de pessoas possível. Ela é bem equilibrada, né? Mas ela é bem equilibrada, tanto por isso que ela não lançou, por isso que ela não tá lançando Half-Life 8 esse ano, sabe? Sim. E tá lançando Half-Life 2014, exatamente, e tá lançando Dota, que tudo bem, alguém pode dizer, ah, isso aí não acrescenta nada pra minha vida, mas é um dos jogos mais jogados do mundo, né? Então isso é interessante. E outra coisa é o negócio do Kinect, que eu tava hoje ouvindo alguns podcasts, e que o Kinect novo pode coletar informações de jogador pelo olhar, pela face, pela pulsação e milhares de coisas, que até gerou bastante discussão de privacidade, né? Pra ver o que tá, como é que tá a percepção daquele jogo. Então, por exemplo, se a pessoa vira o rosto quando tá passando uma cutscene, sabe? Tipo, o cara não tá prestando atenção na cutscene. Ou quais são as reações dele com uma determinada parte do jogo e tal. Então, isso seria uma maneira de coletar informações pra obviamente, o fim maior da indústria seria vender mais, né? Sim. Mas não impede que se faça boa arte com... É, pode, com oferecem bons serviços, né? Podem melhorar a interatividade. Exatamente. É que o só que existe um... É, isso aí é historinha, eles querem arrancar nosso dinheiro. É, exato. Existe um lado muito evil aí que acaba pautando os jogos de uma maneira muito industrial, assim, tipo, ah, o que, que a gente coletou de informação ultimamente? Ah, que os jogos tem que ser assim, as cutscenes tem que ser assim, assim, assado. Aí vira que nem filme que tem minuto exato pra ter ponto de virada, minuto exato pro herói morrer, minuto exato pro herói ressuscitar e tal, tipo... Sim, sim. Acaba jogando... Tem a parte boa que pode oferecer melhor serviço, melhor interatividade, e a parte ruim que pode ser aquela coisa que fica extremamente pautada em cima de dados. E, sim, mas justamente assim. E ninguém tenta inovar, etc. O Jonas ia falar alguma coisa ali. Não, até eu diria o seguinte, Jonas, que assim, o data mining é uma forma de conhecimento sobre quem consome. Então, assim, quem consome arte ou quem consome entretenimento, no caso dos videogames. E justamente assim, conhecimento é poder, e poder pode ser usado para o bem e para o mal. Então, por exemplo, assim, o data mining poderia sim ser usado para tu proporcionar uma experiência interativa totalmente diferente e que fosse prazerosa para uma grande massa, mas também justamente fica essa questão dos jogos AAA, que é o entretenimento de massa, que eles vão pegar e vão ficar fazendo jogos bem pasteurizados. A minha dúvida maior... O maior problema dele é justamente isso, né? Gerar essa padronização, digamos assim. Vira número, né? É, exatamente. Eu acho que, por tudo que a gente tá conversando aqui, voltando à discussão de se game é arte ou não, eu acho que sim, né, pela quantidade de fatores e o quanto os jogos eles estão amadurecendo e o fazer de jogos está amadurecendo, para haver o entendimento de que o game design é mega importante e houveram... É que nem no início do cinema, assim, que muito sim. Do game design foi feito meio de forma acidental e deu certo pra caralho. E não, e pessoas, no começo do cinema, as pessoas iam pro cinema pra ver porque tinha um trem na tela, tá ligado? Não era nada, não tinha história. Sim. Vamos ver o trem, tá, sabe? Só porque era cinema. Então é igual então, jogar um jogo de tiro. Não, só porque eu tô atirando, pronto. Exato. É, exato. Tipo Wolfenstein, né? Tipo um bagulho. É. Simples pra caralho. Então eu acho que toda essa conjunção de fatores e essa direção de arte, esse game design e essa conjunção de todos esses fatores, essa multimodalidade, meu Deus, eu tô falando muito, eu acho que caracteriza o jogo como arte, sim, pela... Acho que a gente não tem nem a dimensão da interatividade que é possível alcançar com essa soma de fatores, entendeu? Mas eu acho que sim, aos poucos as pessoas vão começar a compreender isso de uma maneira mais global, assim, e até um pouco desse de gamification e dos jogos e das recompensas, ela está sendo aplicada em outras áreas, né? E está dialogando de uma maneira que as pessoas conseguem ter um reconhecimento mais positivo dos jogos na própria vida e tal. Jonas, vai aí. Pô, se a gente for pegar e se estender, vai muito além, né, cara? A gente pode estar fazendo outros casts falando sobre o assunto, eu acho que é essa a questão. Só sobre o game art, só um pouquinho, Caio. Game art como game sexo, game e ferramenta social, entendeu? Acho que fica essa ideia, mas eu acho que como o primeiro cast, assim, temático sobre dois termos, duas áreas de atuação diferentes, acho que ficou bem bacana a resposta já. Pô, como discussão e como ideia, eu espero que vocês tenham gostado do cast. Foi essa a ideia, essa primeira vez que a gente tá fazendo um assunto tão, vamos dizer, polêmico, né? A gente teve uma boa discussão aqui, eu fiquei em alguns momentos realmente... refletindo pra caralho assim sobre o que a gente tava falando. É isso aí. Parabéns pra gente. Parabéns pra todo mundo aí, pra todos foi aí. Foi animal, vocês são foda. massa. Não, foi muito legal. A gente vai esperar o feedback do pessoal que tá ouvindo. Acho que é isso aí, né, galera? Vamos cortar por hoje. Mas a gente dá uma finalização assim. Isso, cada então. Cada um faz um rap e faz um jogo. Vai, eu puxo aí. Parece um arte, isso aí, cara. Eu curto arte. Tá meio estragada essa tua caixa aí, mano. Bom, pessoal, então esse foi o nosso cast sobre games e arte. Tem muita coisa pra discutir. E a gente pede pra todo mundo dar o seu feedback através do site pointcast.com ou do facebook.com/savepointcast ou do Twitter @savepointcast. Ou então mandem cartas para a caixa postal. Mandem suas cartinhas para a gente. Que, assim, pessoal, eu quero pedir para o pessoal mandar mesmo, porque o feedback é muito importante para a gente. Em relação a tudo, ao conteúdo do cast, a qualidade do som, a qualquer coisa que vocês queiram reclamar. Elogios também. sugestões e assim é interação. O site e o cast vão melhorar quanto mais vocês derem feedback. E lembre-se que a gente tem o feed para assinar, é só procurar lá no site, na seção O que é um podcast, que tem as instruções lá para vocês não perderem nenhum episódio. Então tá, até a próxima e muito obrigado para todos que ouviram. Valeu. Valeu. Zolon tem uma música muito boa, tem uma excelente narrativa e a maneira como ela é narrada, a leitura, é, a parte gráfica tem um trabalho, quer dizer assim, não é gratuito, o cara não fez quadradinho porque era mais fácil, tinha uma intenção lá, e todas essas intenções artísticas juntas, elas culminaram numa outra coisa, quer dizer, essas partes artísticas fizeram parte de um todo, e o que que manteve esse todo junto? O game design como arte. Sim, sim. Isso! Perfeito, cara. Resumiu. O que, que é? Eu viajei um pouquinho. depois tu ouve. O que foi tão bom assim que eu até acordei? Eu tava discursando aqui sobre como quando tu não participa o podcast fica melhor. Nossa. Pá. Momento, o Ocanha é um cara legal. Daqui a pouco vai ter filme do Metal Gear, ou outros vão estar na boca do povo, vamos dizer assim. Eu nunca joguei Super Mario, mas eu sei tudo que eu preciso saber sobre Super Mario, porque eu vi aquele filme lá do Bob Hoskins, muito bom. Tá, beleza. Caralho. O cara ficou todo bolado. Indignadaço. Fazer um perfil no Face, Jonas Boladão. Não, cara, é muito viagem, cara. Quem puxa umas, cara. Não, eu puxo os magnatas. Magnata! Cara, mas acho que. E aí?